Salvador, muito bom, ó. Bom dia, Indotan 9354, autorização Curitiba 2660. O TAM 9354, temos autorizado o nível 380, tá pronto pra cópia? Prossiga, 380. TAM 9354 para Curitiba, autorizado nível 380, via Príncipe 58, Sorocaba, Opera Alfa 310, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Sagaz. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-18-6, Atena 5404, TAM 9354. Autorizado conforme 380 via Príncipe 58, até Serra Charlie Bravo, depois a Brisco 310. Nós vamos regular a pista 10, direita após, Tael, Leda, Sagaz, transponder 5404, vamos coordenar 119.8, a 286, coordenar o TAN 39354 no gate 03. São 9354, correto, chame pronto para pushback somente. Camarada, freia. Você fazendo um, confirme transponder essa nada? Força aérea 01, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte visual com campo. Força aérea 01, confirme pessoas a bordo. No 7. Trip 5490, alvo 130 nível. Teste Trip 5490, suba até nível de voo 200, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Recife 12545, 12685, Trip 5490. Patango, Romeu Hotel Oscar, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Força aérea 01, visual com campo. Afirmativo, visual com campo. Força aérea 01, chame torre 1-18-6. Na torre 1-18-6, Força Aérea 01. Azul 4208, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Azul 4208, acende ao 370, chamando 2545, alternando 2685, boa. Torre Hotel. Afirmativo, reporte na final da 10, baixa travada. Força Aérea 01. Graça cruzará na final, está acompanhado pelo Exército 08. Lima Mike Foxtrot, formação com o CCR, ajuste no 013. Confirme qual vai ser o setor do voo local? Gente, o Lima Foxtrot autorizado, voo local, 500 pés, decolando da pista 17, direto com proa, confirmando noroeste, é 300 radial 030. Gente, então, radial 030, decolo da pista 17, com proa nordeste. Controle Salvador 1, 99 decimal 8, Torre 98 decimal 6, aciona 0141, Lima Mike Foxtrot. Lima Mike Foxtrot, conte 6 mil, UKB, o local de estacionamento? Lima Mike Foxtrot para acionamento táxi, Torre 98, decimal 6. Uma boa tarde. Então, Salvador, muito bom dia. Altra 3895, cliente da Sierra. Para Guarulhos, 3400. Tram 3895, para Guarulhos. Autorizado. O nível 340. Via Truísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bidev. Controle Salvador 119 decimal 8. Torre 118 decimal 6. Aciona 54195. Ativo autorizado 340 para Guarulhos, pela outra 0, saída colagem da 10, curva direita, chega da El, Leda Dev, no controle. Podia comprar um controle só, pô? Controle 119 decimal 8. Até nível de voo 050, QNH 1013. Pushback saneamento. Confirmando transponder 5415. Tanto 5415. Série 01, ingressando final da 10. Firma ativa, aguarde apenas a pista livre, for Série 01. Série 01. No livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 11 nós. 0 livre pouso. Siga para o controle Salvador. Estimativo Fosseira 01, considere no solo aos 25, livre táxi até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Verberástica Romeu, confirme tipo de equipamento. Gente, na Verberástica Romeu, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, aposte para a descida. QNH 1013. 738, aciona identificação, vou indo na proa de TAP e desça até nível de voo 060, quem negar 10, 13. Azul 4060, desça para 2000 pés, quem negar 1003, reporte estabilizado do localizador. Foxtrot, pronto para decolagem. A gente inicialmente comprou a norte, corrigindo, para o nordeste, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador, o vento 090 graus com 1009, Lima Max Foxtrot, livre decolagem para o nordeste. Oscar, Bravo, informação Sierra, ajuste 10, 13, pronto para cópia. Oscar, Bravo, autorizado Grupo Sulu, bairro Costa Azul, decola da pista 17, curva direita, via linha do litoral, controle Salvador 119, decimal 8, torre 186, aciona 0154, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, confirma teu bem e pátio. Lima Mike Foxtrot, decolado de 28, mantendo pro Nordeste, aguardando transferência. Pro Nordeste, aguardando transferência, Fox. Táxi, setor 9354. Máxima para o táxi, setor 9354. Azul 4207, pronto para cópia? Azul 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bidev, Upper November 857, Seguro, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14, Barbacena. Controle Salvador 1, 19.8, torre 1186, aciona 5406, azul 4207. Olá, Foxtrote. Azul 4207, correto, time pronto para pushback finalmente. Solo Salvador, Força Aérea 01. Força Força Aérea 01, pronto para corte. Pronto para corte. Força Aérea 01 para Mike Uniforme, Hotel Alpha, Havana, autorizado nível 340, conforme rota do plano de voo, decolada pistola 0, com primeira curva esquerda, saída Momo, Nitsa, e após direto Codissa. Controle Salvador 1, 19, decimal 8, Torre 1, 8, 6, aciona 5412, o Força Aérea 01. Portério 01, autorizado na Clifford, Hotel Alpha, nível 340 inicialmente, decola da 10 com curva esquerda, na saída Momo, após Nitsa e Codissa. Chama o controle 19, decimal 8, a 286, aciona 5412, Portério 01. Força Aérea 01, reporte acionado, pronto para o táxi. Reportará acionado e pronto para o táxi, Força Aérea 01. Para o táxi, doutor 9354, estamos com 171, 430, até na pós-voação. Confirmando alternada. Pós-voação. 9354, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 013, uma boa tarde. Afirmativo, Romeu, Oscar Bravo, tem condições de dar presente para o Tapuã? Reporte visual com o Augusta, azul marinho da Odebrecht, o November Oscar Romeu. Essa é uma visual com o Augusta, Oscar Bravo. O meu reporte visual com o Robson 44 prateado que decolou. Roberto Bravo, visual com Augusto. Sente, Romeu, Oscar Bravo, aguarda transferência, mantendo a linha litoral. Bravo. Novembro, Oscar, meu visual. Afirmativa, a intenção é pouso na 35? Afirmativo, 35, pátio 5, aeroestar. Já embaixo travado? Ainda não, só na final. Sente, é pouso baixar travado na final, já avisou com Augusta. Passará final, passar travado. O meu Oscar Bravo transfere controle 109.8, bom voo. Bravo. 35220. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Oscar Bravo, mantém as 5 condições visuais, 500 pés, reporte visual com local de pouso. Visual com pouso, Oscar Bravo. O filme já está visual com pouso? Ele não copiou, senhora. Confirme a última mensagem. Vou chamar visual com o local de pouso, tá? Sente, o meu Oscar Bravo. November, Oscar Romeu. Livre pouso, pista 35, o vento 100 graus, com 129, November, Oscar Romeu. Romeu. Doi, Otan, 9354, pode estar pronta. Tá 9354, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 100 graus, com 129. Gente, eu vou alinhar e decolar, pista 10, tá 9354. 5220, autorizado, vai direto Dunas. Ciente autorizado na praia Duna, o 35220. Havana Force 2592 to Havana, clearance at level 320. Via upper blue liner and then according to your flight plan, departure runway 10 after takeoff, left turn to Momo, departure and Nizza, transition. Salvador departure control 119 at small weight, tower 186. It's called 5422. Brazilian Air Force 2592. Customer 2592, correct report, ready for taxi. We're clear for startup and report ready for taxi. Decimal 8, bom voo. 192, obrigado, super, manda base. O Datan já iniciou no gate 2. Solo, bom dia, TAM 3191, ciente da Sierra, para autorização? TAM 3191, pronto, cópia. Pronto, cópia. TAM 3191 para Galeão, autorizado nível 340. Decola da pistão 10, com primeira curva à direita. Na saída da Euleda Bidev, aerovia pernômetro 857, seguro, apesulou 16, Gruf, apesulou 14, Toquim. Controle Salvador opera em 119, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 5430, TAM 3191. Autorizado Galeão 340, decola da 10, curva à direita, na da Euleda Bidev, Open November 857, segura Pesulu 16, grupo Pesulu 14, Toquim 198, o controle, aciona 5430, tá 3191. Tá 3191, correto, chame pronto para pushback, finalmente. Chamaremos. Salvador, Força Aérea 01, está acionado, pronto para o TAC. 30 pessoas a bordo, autonomia de 12 horas, alternando Porto Príncipe. Confirmando, Mike Tango, papapá, alternado. Afirmativo. Brasília, o Força Aérea 01, tem livre táxi, chamando para que hotel para cruzamento da pistão 10. Chamando no hotel para cruzamento da 10, Força Aérea 01. Bianca, está por aí? Livano ILF, X-Ray da pistão 0, Goma 738. Goma 738, chame torre, 198, decimal 6. Torre 186, bom dia, Goma 738. Suda 3295, 189 a placa. 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. São 3895. Tem livre táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 093. Bom dia. Indy Alpha no ponto de espera da 10, você matou 3895, grato. Azul 4207, o tráfego da TAM já iniciou o táxi, após o mesmo passar a retaguarda, em instantes, tem livre pushback, chame para o táxi. Gente. Tenente, o oficial 01, temos um tráfego nacional, aguarde para o cruzamento. Visual na escuta. Pouso pista 10, vento 100 graus com 11 nós. Livre, pouso, livre, pouso na pista 10, gol 1738. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 0123, que é o Quebec Serra. Quebec Serra, confirmei o PLB. Para acionamento táxi, torre 118.6, Quebec Serra. Salvador, Azul 4060, bom dia. Bom dia, Azul 4060. Táxi via Alfa Juliette 208. Alfa Juliette 08, 4060. Posso ideia, então, 9354, o centro mudou de ideia. Não, tá bom. Obrigado. VIP 5220, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. É pós estabilizado o localizador. Ciente, autorizado para 2 mil, para procedimento ILS, reportará estabilizado, VIP 5220. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125, 133.25, obrigado, Cooper, mostra abaixo.